O dia 23 de novembro na história. 1904, a terceira Olimpíada da Era Moderna, realizada em St. Louis, terminou. Os jogos duraram quase 5 meses. 1935, em Natal, no Rio Grande do Norte, teve início a Intentona Comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, que consistiu numa revolta político-militar promovida pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. 1971, a República Popular da China passou a integrar o Conselho de Segurança Nacional da Organização das Nações Unidas. 1972, chegaram ao Porto de Santos as 20 mil sacas de café compradas em El Salvador para a produção do café solúvel. Foi a primeira vez que o Brasil importou o produto. 1980, uma série de terremotos matou cerca de 4.800 pessoas na região sudeste da Itália. 1990, a milícia mais poderosa do Líbano aceitou se render às forças nacionais e terminar uma guerra civil que já durava 15 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.